Os ouvintes da Rádio Boa Nova, que normalmente nos acompanham nestes Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, o programa da Boa Nova, que todas as semanas traz uma banda para destacar, já sabem que às vezes perdemos aqui algum tempo sobre o nome das bandas. Foi assim com os Cleft, aliás, os Cleft teve a oportunidade de lançar até um passatempo, de tentar adivinhar o que seria. Ora bem, os Virgem Suta já tivemos também tempo de ter esse devaneio. E nós próprios fomos procurar e acabamos de perceber que Virgem Suta, em vez de ser um conjunto de. São um conjunto de duas palavras que significam uma e sendo antagónicas, ou seja, virgem como algo de novo que aparece, novo que está aqui a estrear, e também novo no sentido de maneira que nos compõem os temas, Suta, quando se refere ao que parece ser um termo alentejano para exagero. É assim que estou a dizer bem, Jorge, bem-vinda. E bem-vindo, antes de mais. Não é isso. Virgem Suta é o Suta é um termo que fala de exagero, fala do exagero das pessoas, fala quando elas estão, por vezes, demasiado bêbadas também. E o Virgem é o nosso sentido de vida também. Nós levamos a vida de uma forma muito simples, muito, muito naive. Não, tentamos preocupar-nos mais com as pequenas coisas, com as grandes coisas, muitas vezes. E isto também é levado para as nossas canções, é levado para canções simples que muitas vezes revestimos-las de forma exagerada, mas que mais tarde acabamos por voltar a tirar aquela roupagem, procurar outra vez o sentido da música e começamos-lhe a dar uma outra característica. E esta característica é exatamente o que nós estamos a fazer agora no álbum, que fizemos no álbum e que estamos agora a levar ao vivo. Ora bem, desta vez escapamos a quem nos realmente critica a dizer que estamos a apoiar mais os projetos do Norte. Não é assim, apesar de que o Nuno vem da Pova do Varzim, no que seja respeito ao Jorge, ele é lentejano. É lentejano de Beja. Sim, o Nuno neste momento já é um lentejano de Beja. Ah, também já incorporou um momento da casta. Eu acho que sim, ele sem dúvida que é uma pessoa que está ligada a esta terra, tem fortes ligações com a terra, uma terra de que ele gosta, e eu tenho a sorte, pronto, de ser até a minha terra também. Eu tenho feito um esforço enorme por manter nesta terra, porque gosto muito dela, gosto muito de Beja, e é um esforço que se faz para às vezes ficar em terras pequenas, porque por vezes não é fácil. Então têm surgido todos estes projetos à volta da nossa filha também, que são esse trabalho para conseguirmos estar numa terra onde está muito bem, curiosamente, está-se muito bem mesmo. O quintinho nesta fase, não é? É, neste momento, isto é só para nós, mas estou neste momento ali no quintal com uma piscinazinha daquelas pequeninas para criança, mandando banhos de mangueira com a minha filha, então está a ser divertidíssimo dia de hoje. Eu digo já, isto inveja, pelo amor de Deus, inveja não se faz. Do lado de lá não dá para te ver. Do lado de lá não dá para te encontrar. Do lado de lá não sou feliz. É perto de ti que quero estar. Do lado de cá vivo nas nuvens. Do lado de cá fico a levitar. Do lado de cá eu sou. E sonho contigo assim ficar. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Perto de ti é bom. É bom estar. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Perto de ti é bom estar. do lado de cá não há problema. Do lado de cá vão-se os dilemas. Do lado de cá já sou feliz. É tão bom amar, diz-me ao ouvido diz. Eu sou feliz. Eu sou feliz perto de ti. É bom estar. Vamos gritar ao mundo: eu sou tão feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz perto de ti. É bom estar. Eu sou feliz. Eu sou feliz perto de ti. É bom. É bom estar. Virgem Suda, é de facto o projeto que estamos aqui a falar, o álbum homónimo, enfim, até para reafirmar bem o que é que estamos a falar, não é? Não há necessidade de estarmos aqui a escolher um tema para enfim, para lhe dar-se não ao disco, mas se eventualmente tivesse que escolher, que música daria uma boa capa deste álbum? Eu acho que sem dúvida a Dança de Balcão dava uma boa capa deste trabalho. Uhum. Por acaso era uma das. Não ficou como single, não sei se ainda não será como single, em princípio talvez não, mas é uma canção com a qual me identifico muito, e foi uma canção que foi escrita pelo Nuno à volta da dança de balcão, não é? De todo, tudo que existe nos enredos do balcão. Mas depois é muito curioso porque ele faz um brinde aos avós, e isto diz-lhes muito. Nós, os nossos avós já não estão por cá, e foram pessoas, e são pessoas muito importantes para nós. E onde tem uma bisavó, se não me engano, no Porto, que é uma senhora muito querida. E uma avó, e são pessoas muito importantes para nós, e esta canção realmente brindou este trabalho de uma forma muito, pá, excepcional, pá. É uma canção que eu adoro. Eu também gosto bastante, aliás. Por acaso, gosto de todas as canções deste álbum. Este álbum é feito de canções que todas dão muito prazer, e não há uma única canção para encher. Aliás, ficaram muitas canções de fora. E por acaso este coletivo de, pronto, este grupo de canções, esta lista, esta ficou excepcional, véi, e dá-nos muito prazer, véi. Acho que é um bocado isso. Está a dar tudo muito gozo pelas canções que são, e por o enredo que se pode existir à volta delas. Curioso, de facto, de falar deste Dança de Balcão. É um dos temas que mais gosto. Aliás, é o tema que abre o álbum. E engraçado que um tema que ao mesmo tempo é nostálgico, porque que se houver céu, não estão lá sós, portanto, algo metafísico, e ao mesmo tempo têm de típico alentejano de pessoa que está ali na tasca e não está a sair, não é? Sabes que, sim, sabes que também que existe muito esse metafísico, que quando as pessoas bebem um bocadinho, as pessoas deixam-se levar e acabam por falar com o taberneiro. Começam a ver a luz, não é? Às vezes brincamos um bocado com isso, com ver a luz e pá, não te metas em problemas, pá, olha, começa a acreditar em qualquer coisa. É uma brincadeira, pá, nunca com este, com sentido sequer que é religioso, mais pela ironia e pelo exagero, por a loucura, que às vezes apelo à loucura das pessoas, mesmo dos meus clientes, apelo à loucura deles, e porque é importante às vezes ser louco para se viver neste mundo e ter uma loucura sã, mas coerente, mas ser louco e experimentar coisas e apostar e brindar e brincar. Tenho-me a preguiça de tomar posse deste corpo já pesado. Belo vinho meu eu fosse, não estaria aqui plantado. Mas já levo a minha conta e o Tabernas agradece. Mais dinheiro eu tivesse, fica ficaria, ficaria todo cá. Brinda a nós, brinda aos avós, que se houver céu não estão lá sós. Brinda a vós, e já sem vós, brinda quem aí vier. Teimar a preguiça a ser maior que a vontade de abalar. Mais um copo abaladiço e outro para recomeçar. Esta dança de balcão que à parte os abraços, nada deixa, nada fica, nem histórias, nem histórias para contar. Boa Nova, um mundo de emoções. Brinda nós, brinda aos avós, que se houver céu não estão lá sós. Brinda vós, e já sem vós, brinda quem aí vier. Brinda nós, brinda aos avós, que se houver céu não estão lá sós. Brinda vós, e já sem vós, brinda quem aí vier. Brinda nós, brinda aos avós, que se houver céu não estão lá só. Brinda vós, e já sem vós, brinda quem mas ao mesmo tempo são muito, muito pés na terra. Se não vejamos no vovó Joaquina a explicar aquilo que era a vida de algum tempo atrás e a vida de hoje em dia, em alguns casos ainda, não é? É verdade. Da pessoa que não tem tempo sequer para adoecer, não é? E que não se queixa, não é? Onde é que vão buscar esta inspiração? Isso são histórias que a minha avó me conta, contava, aliás. São histórias que têm a história real da minha, da vida da minha avó, curiosamente. Tudo está descrito, é verdade, com algumas diferenças, claro, um bocadinho em termos de brincadeira, não é? A vida dela foi séria, não é? E eu brinquei um bocadinho com a vida dela, mas foi uma forma de dar um pontapé à minha consciência também. Acaba por ser um pouco isso, mas é uma forma também, e neste caso foi uma forma de brindar à minha avó. E surgiu já, essa foi uma canção que surgiu já durante a pré-produção, durante o trabalho que nós estávamos a fazer lá em cima com o Helder. Eu lembro de não surgir como outra canção, Eu Sou Feliz, foi, também surgiu, foram duas canções que surgiram, que foram compostas na altura por lá. Não sei, acho que ela fazia parte desse trabalho, ela, não sei, que foi engraçado, é aquela, sabe porque é que esta canção surgiu nesta altura para entrar no trabalho? Foi engraçado. Intuitivo. Há alguma relação das nossas avós que estão ausentes, de uma certa forma, mas que acabam por ter esta presença na forma até como criámos este trabalho e como ele foi composto e as canções que entram nele não sei, pode ser algo mais. Passa ferro, lava roupa, todo dia a trabalhar. O almoço é um requinte com as sobras do jantar. Não se deixa adoecer, não há tempo para a doença. A miséria não dá férias aos logrados de nascença. Fez de tudo para viver, limpou casas magistrais. Soube ser de confiança, confiança até demais. O patrão foi o maroto, armou-se em jingão. Prometeu-lhe muito amor, só lhe deu desilusão. Faltou-lhe sempre a coragem de aceitar o compromisso. Fez um filha desgraçada e afirmou não saber disso. Nunca deu um tostão puto, nem um beijo no focinho. Só se quis aproveitar da pobreza do destino. Vinde a mim, minha avózinha, se puderes, vinde até mim. A vida não te foi fácil porque me deixaste assim. Vinde a mim, minha avózinha, acorda da tua cesta. Traz o Elvis e o Lennon, vamos fazer uma festa. Esta crónica é de um facho, meu avô é que não é. Se o tivesse conhecido, dava-lhe um pontapé. Só não cagava dinheiro, pois tinha prisão de ventre. Era rico e trapaceiro, revelou-se uma serpente. Mas da moça é que saudades, não foi mais do que minha avó. Ensinou-me a ser o próprio, mas não foi a pão de ló. Levei broncas de morrer, a gritar a pronto vai. Anda cá, filho de Deus, o que quer fazer de ti alguém? Reza a história que meu pai levou sobras de bordão. Passava a vida na rua em boémias de vilão. Tenho saudade dos bens que me deste em pequenino. Mulher sábia, mulher anjo, como daste o meu destino. Vinde a mim, minha avózinha, se puderes, vinde até mim. A vida não te foi fácil porque me deixaste assim. Vinde a mim, minha avózinha, acorda da tua cesta. Traz o Elvis e o Lennon, vamos fazer uma festa. Vinde a mim, minha avózinha, se puderes, vinde até mim. A vida não te foi fácil porque me deixaste assim. Vinde a mim, minha avózinha, acorda da tua cesta. Traz o Elvis e o Lennon, vamos fazer uma festa. O Jorge e o Nuno, enfim, foram até ao norte, a Vila Nova de Gaia, na altura ganharam, ficaram em segundo lugar num concurso de bandas. Portanto, estamos à distância de 8 anos. Há 8 anos atrás foi aqui que perceberam, nós temos que continuar juntos, porque vamos criar uma banda. Há 8 anos atrás tivemos percepção é que nós funcionávamos muito bem os dois. Sobretudo foi isso, tivemos percepção que independentemente de todos os núcleos que pudéssemos ter ou que existissem à nossa volta, nós gostamos muito de trabalhar os dois e independentemente de tudo, pronto, conseguimos tocar os dois e conseguimos fazer coisas os dois. E foi essa relação que tivemos percepção dela e que durante estes anos foi trabalhada e foi sendo alimentada, foi sendo vivida, de uma certa forma foi isso. Tivemos essa percepção de pá, que somos um núcleo de composição que gosta muito de mostrar canções um ao outro e sobretudo gostamos um do outro, que somos amigos há muito tempo e temos quase que relação familiar por eu ser padrinho de casamento dele, uma série de coisas, mas somos muito amigos e esta relação acaba por ser muito engraçada, pronto, de composição, de trabalho, de amizade, é giro, por acaso é muito giro, mas tivemos essa percepção de trabalho sobretudo. E ter esses 8 anos de história em comum permite dizer que este disco já é um best-of desses 8 anos? De uma certa forma acaba por ser, é um best-of porque foram canções, houve muitas canções tiradas, há dezenas e dezenas de canções que tiradas, nem mostramos a ninguém, que serviram simplesmente para a nossa composição, que não passaram, muitas não passaram simplesmente, só foram ouvidas e afastadas, coisas assim do género, e acaba por ser o nosso best-of, foi o nosso esforço, foi mesmo o esforço de tentar fazer o melhor para fechar um ciclo, não é? Este nosso ciclo desde a composição até o lançamento de um trabalho que nunca chegámos a fazer antes, mesmo porque achávamos que gostávamos de gostar mesmo muito dele, ficar muito contentes com ele. Então, nunca tinha surgido até agora um álbum mesmo. Acordo enroscado numa manta velha, ressalta o dia na janela do meu quarto. O leite está estragado, não há pão que valha, um mero olhar desfomeado que a ressaca ampara. O corpo não reage, um pensamento amargo, a secura da boca procura um afago. A pele encarquilhada é desfeita aos poucos, por mais que me arrependa faço ouvidos moucos. A ressaca já madura há 3 dias, por mais que tente não a consigo curar. Tenho um remédio que em segredo já antigo, o uma cerveja acho que vai ajudar. Esta ressaca já me dura há 3 dias, por mais que tente não a consigo curar. Descanso, peso morto no sofá deitado. A dor corrói as pernas magras, deve ser cansaço. O barulho da rua dá comigo em louco. É tosse seca, só catarro, estou a ficar rouco. O corpo não reage ao pensamento amargo. A segura da boca procura um afago. A pele encarquilhada é desfeita aos poucos. Por mais que me arrependa, faço ouvidos bons. Esta ressaca já me dura há 3 dias. Por mais que tente, não me consigo curar. Tenho um remédio que é segredo já antigo. Uma cerveja acho que vai ajudar. Esta ressaca já me dura há 3 dias. Por mais que tente não a consigo curar. Tenho um remédio que é segredo já antigo. Uma cerveja acho que vai ajudar. Esta ressaca já me dura há 3 dias. Esta ressaca já me dura há 3 dias. Consigo curar. Esta ressaca já me dura há 3 dias. Não a consigo curar. Esta ressaca já me dura há 3 dias. Não a consigo curar. Eu ia falar de inteligência da primeira vez há 1 ano atrás. Sim, e sim. Na altura tinha a oportunidade de ouvir um tema de um EP, o Big Bang. Big Bang, exatamente. Que vocês editaram, portanto, ou seja, o vosso debut nos discos, não é? Começou com... Sim, houve algumas coisas que fomos... Esse EP serviu sobretudo também para mostrar, para... Vamos lá perceber como é que nós temos que fazer as coisas. E então fizemos esse EP ainda nós, foi uma produção nossa, que estava porreira, achámos que estava porreira, mas que ainda continha uma sonoridade demasiado pop, que ainda não era aquilo que nós queríamos, estava um pop à descarado e nós não tínhamos essa intenção, porque não dava aquilo que nós temos também aqui de nós, das nossas raízes populares, e são raízes que nós gostamos. E serviu também para ver um pouco isso, mas também foi um bom cartão de visita, porque houve muita gente que nos ficou a conhecer por esse EP. Uhum. E ainda chegou a rodar aí novelas e acho que ainda está a rodar até, ou estava a rodar, já não sei. E pronto, realmente possibilitou, é engraçado que este trabalho acabou por possibilitar conhecer algumas pessoas. Desse trabalho surge ainda o Linhas Cruzadas. As Linhas Cruzadas, exatamente. Desse trabalho ainda vai sair agora, vai ser adicionado, não sei se agora não é uma edição especial, mas sei que vai sair agora, em princípio, também o Tanto por Dizer, que uhum. também faz parte desse trabalho, também com... Tivemos a sorte também de ter o Mário Barreiros, que apareceu por lá e gravou uma bateria ou duas nas nossas canções, e essa foi uma delas. E pronto, e depois, portanto, tem algo muito fixe que acabou por participar neste trabalho, e aos quais agradeço, no fundo do coração. Reajo a esse incómodo olhar, nem quero acreditar que vem na minha direção. Há dias que estou a reparar, nem queres disfarçar. Roubas a minha atenção, aprecio o teu dom de tornar num clique o meu falar, numa total confusão. Confesso que só de imaginar que te vou encontrar me sobe a boca ao coração. E falas de ti, falas do tempo, prolongas o momento do simples cumprimentar. Falas do dia, falas da noite, nem sei que responda, perdido no teu olhar. É certo que sempre ouvi dizer que do querer ao fazer vai um enorme esticão. Mas haverá quem possa negar que querer é poder e o nunca é uma invenção. Bem sei que este nosso cruzar pode até nem passar de um capricho sem valor. Mas por que raio hei de evitar se esse teu ar me trouxe ao sangue calor? E falas de ti, falas do tempo prolongado. prolongas um momento, tão simples cumprimentar. Falas do dia, falas da noite, pensei que responda. E falas de ti, falas do tempo, prolongas um momento, tão simples cumprimentar. Falas do dia, falas da noite, pensei que responda. Perdido no teu olhar. Aqui na entrada de Hélder Gonçalves na vossa cena, você, Hélder Gonçalves, que enfim, toda a gente conhece dos clãs, como é que ele surge no vosso trabalho e qual é a quota parte de Hélder Gonçalves nos Virgem Suta? Quota parte, a nível de trabalho, pronto, ele orientou-nos todo o trabalho desde o início, desde nós temos percepção da letra, da valorização da letra, que a letra não deve ser dispersa. Há muita coisa em relação ao Hélder que poderia ser dita, mas sobretudo ele orientou-nos muito o nosso trabalho e foi uma pessoa que nos deu imensa força para a composição e para arriscar e experimentar e sempre a puxar para nós. E a nível de trabalho, a nível de gravação, ele foi o terceiro elemento. Todo este trabalho foi gravado a três. Sobretudo a nível de guitarras foi tudo, pronto, de instrumentos foi tudo gravado por o Hélder e por o Figueiredo, e o Hélder surge como, pá, também como músico, gravou uma série de coisas, uma série de baterias, uma série de trabalhos que precisavam ser gravados por Hélder, para o Hélder também, porque ele não é baterista e então tem uma visão da música que conseguia fazer, pronto, acaba por fazer um bocadinho aquilo que nós queríamos que fosse feito, um bocado isso. Sempre, tudo que nós falámos com o Hélder, ele sempre nos dizia, epá, mas eu vejo-vos aqui desta forma assim assado, e nós, epá, mas tens que nos dizer como é que é isso. E esta pré-produção foi um trabalho que nós fizemos sem pensar que iria dar no álbum. Foi o nós falarmos, e o Nuno acabou por falar com o Hélder, e combinámos, epá, uma vez por todas, vamos lá arranjar aqui a direção que andávamos à procura, porque este trabalho que vocês fizeram, epá, percebes? Foi sobretudo o Hélder, deu-nos um direcionamento muito grande a todo o nosso trabalho e às nossas capacidades, e procurou tirar o melhor que havia em nós, além de, pronto, estar em estúdio é sempre algum nervosismo, alguma ansiedade, mas foi muito curto também, né? Aquela pré-produção foi muito fixe. E pronto, e o Hélder é um músico excepcional, é um músico que experimentou muita coisa que depois foi gravada para o Nuno. Houve coisas que ficaram gravadas na pré-produção que nós preferimos, essas coisas, essas pistas que foram gravadas devido à emoção, devido a tudo que estava lá e não à parte técnica. E olha, era uma pessoa com que eu adorava trabalhar sempre, sem dúvida, era uma pessoa com a qual se identificam. Sem dúvida que nos identificamos. E o engraçado desta história toda é que, pá, nós com 20 e poucos anos, nós, pronto, conhecíamos de ouvir falar o Hélder dos Clã, como todos os outros músicos, desde o Nuno Rafael, uma série de gente. E tanto o Nuno Rafael como o Hélder Gonçalves sempre foram as pessoas que nós vislumbrámos. Se um dia pudéssemos trabalhar com, quem dera um dia ter o Hélder Gonçalves ou o Nuno Rafael a trabalhar connosco. E o engraçado é que está este pessoal todo agora a trabalhar. E então, passados estes anos todos, acabam por ser o... Pronto, aos 35 anos estamos a viver o sonho de criança, um bocado isso. É muito giro, pronto, estar a partilhar isto agora com eles. Curiosamente, assim, se formos analisar estes 3 anos deste programa, a quantidade de projetos que têm a mão de ambos, ou de Nuno Rafael ou de Hélder Gonçalves, é imenso. É muita gente com que eles trabalharam e trabalhos que têm feito, e mesmo este último dos Humanos, o Sérgio, o Nuno Rafael também fez agora do Gomo, se não me engano. Há sempre uma série de trabalhos. O Sérgio Godinho trabalhou, tem trabalhado com eles. Tomo conta desta tua casa, imprópria para amar, sei lá porquê. Não consigo agarrar o que me resta, pedaços do que foste e ninguém vê. Agora em sono, mal dormido, pretendo esclarecer. leve embriaguez, passa a febre num quente desconforto de mendigo que aguarda numa esperança duvidosa o gesto carinhoso de um abrigo. Pensar, sentir, querer é tão confuso, a sensação da dor está revelada. Agora é o que fazemos de nós dois, vivemos como se não fosse nada. Esteve aqui há um mês, dois meses talvez, a apresentar o seu novo álbum também, e ele falou-nos aqui do desencanto de ser músico, quando às vezes as coisas parecem que estão, as portas estão abertas, de repente não é assim tão fácil e há até algum desencanto. Qual é a sua expectativa agora que tem aqui um disco? Em que passaram à etapa seguinte, que já tem um disco, não é? Eu vivo cada minuto, acaba por ser um pouco isso. Eu crio expectativas, sobretudo de mim, de uma certa forma. Mas à volta destas coisas, acho que há que viver cada dia, cada minuto, trabalhar. Se trabalhamos todos os dias, mente aberta, trabalhar nas diferentes coisas. Não podemos. Eu não gosto de estar ligado só a uma coisa, gosto de estar ligado a várias. Sou músico também e sou músico de alma. Sobretudo era adoraria que fosse a minha primeira atividade, mas mesmo que fosse a minha primeira atividade iria ter várias, então não vejo isto como primeira, segunda, o que é que faço, vou dando espaço conforme é necessário a cada atividade que faço, sobretudo isso, e vivo as coisas como elas têm que ser vividas, compondo, tocando, mostrando trabalho, tentando divulgar, vejo a coisa por aí, não faço o sonho de querer ser isto ou se querer ser aquilo. Já sou um indivíduo, estou vivo, gosto de viver, gosto de compor, gosto de sorrir, gosto de estar com as pessoas e agora vejo em que tenho a oportunidade de mostrar melhor a minha música e é o que nós estamos a fazer, mas é isso, quanto mais nos possibilitar de viajar e de brincar e de podermos fazer coisas à volta de coisas que estamos, assim deve ser. Eu vejo a coisa dessa forma, não vejo a coisa como um negativismo, pode funcionar, não pode funcionar, está a funcionar, o que é preciso é continuar e batalhar e mostrar trabalho e fazer coisas, sobretudo que nos dê muito prazer. Não vejo isto como um carreirismo, ou seja o que for, vejo isto como uma coisa que é muito importante para mim. O que faz falta é animar a malta. Sem dúvida que foram pessoas de uma época que faziam as coisas por muito gozo e por necessidade pessoal muito grande de exprimir o que sentiam. Nunca com um intuito. Pronto, obviamente que é preciso tocar para comer, é preciso tocar para viver, é preciso fazer uma série de coisas, isso é parte preocupante. Mas, epá, quanto menos precisamos de ganhar para aquilo que precisamos. É também um princípio de vida, tem que ser. Sinto que vou renascer num outro lugar. Procuro as luzes da cidade, cruzar avenidas, novos focos, polícia constante, desbravar a novidade. Quero conhecer melhor homens e teias em que sustentam suas vidas, sentir o viçoso mercado e os juros que cobra por uma vida em grande estilo. Sou apenas eu, o homem do mundo, serei um defunto, sem terra. Quem sabe o homem das finanças, ficar na avenida a pedir trocos de mão bem esticada. vista para o rio, do fumo e do frio, da noite que sossega a estrada. Ter estrelas como o teto nem sempre dá certo. Sacudo agora esta lama. Sou apenas eu, o homem do mundo. Serei um defunto sem terra para me cobrir. Mas visto ao invés, respiro mais fundo, pois não tenho dom, ninguém para me servir. Sou apenas eu, o homem. Porque o único instrumento que eu jogava que dominava era o kazoo, e agora vejo que nem isso sei tocar tão bem quanto o Jorge. Bem-vinda. Não, o kazoo é um instrumento de intuição também. Exatamente. Custou-me aprender, mas tive um filho que me ensinou, portanto, talvez como vês coisas assim. Há alguns instrumentos muito engraçados, desde o berimbau, de boca, kazoo, que se podem ser usados. Ao mesmo, quem está a usar agora, acho fantástico o B Fachada, que faz uma série de sons com a boca. Eu faço um, que é o kazoo, tenho um kazoo de boca, queres ouvir? É um kazoo de boca, que é mesmo meu. Mas há uma série de gente a usar instrumentos e o instrumento de voz com alguma piada, e com pescando cornetas, pescando saxofone de voz. Epá, há coisas engraçadas que podem usar, e o caso, pronto, neste caso também é um instrumento que é colocado na boca, mas que faz aquilo que sai como intuição do cantar, ao fim e ao cabo. Repouso um pouco os ossos no sofá escalavrado. É hora de eu me mimar, pôr a TV no on, é jabutina habitual. Nada que ache anormal, tantas coisas piores tenho visto à minha volta, que dá vontade de dizer que o mundo anda louco e o meu lugar não é aqui. Estou longe de o encontrar. propósito de saber o seguinte: quem são os músicos que vão acompanhar, uma vez que agora, a partir de tem o disco, pelo menos há uma coisa que tem que fazer, vão sair do Alentejo, não é? Uhum. Vão mostrar para este assim, país fora. Quem são os músicos que os acompanham? Quem nos está a acompanhar? No baixo temos o Hélder Moraes, que é também aqui de Beja, que é um elemento que nos segue das crescentes formações. Temos na bateria o Sérgio Nascimento, bateria, programações, samplers. Temos o João Cabrita, também teclas melódicas, guitarra, coros e mais algumas coisinhas. E depois temos o Nuno Rafael ao lado esquerdo, que está fantástico. E temos o Nuno Rafael que está com as guitarras, está com o coro. E vamos ver. Abre a boca de cansada, a mula da agonia. Chicoteia as costas magras, o homem da estrebaria. Não dás asas ao descanso, com o chicote levantado. Estimula a ponta do nó, aos gritos como um tarado. Dá-lhe um coice, minha besta, está na hora de mudar. Agarra-te no chicote e começa a avançar. Não te encolhas na cadeira, à espera do que há de vir. A cabeça desta mula pode algum dia servir. A mula assustada encolhe-se e trabalha até doer. Sem coragem para lutar, só lhe resta obedecer. Pobre bicho judiado por quem o pôs a vender. Algum dia fica a jeito de apanhar um coice a valer. Dá-lhe um coice, minha besta, está na hora de mudar. Agarra-te no chicote e começa a avançar. Não te encolhas na cadeira, à espera do que há de vir. A cabeça desta mula pode algum dia servir. Minha besta, está na hora de mudar. Agarra-te no chicote e começa a avançar. Não te encolhes na cadeira, à espera do que há de vir. A cabeça desta lua pode algum dia servir. Sem nunca ter visto um espetáculo vosso, sou capaz de supor que haverá aqui um grande elemento de improvisação. Estou certo, não? Epá, tem tudo a ver com a nossa forma de estar, como sentimos no momento. Se estivermos mais bem dispostos, certeza que improvisamos mais ou não. Mas acho que, sobretudo, procuramos passar as canções e pelo menos brindamos sempre às pessoas e procuramos brindar com uma outra canção e acaba às vezes por explicar também a necessidade das avós nas nossas canções. Brinca-se um bocado com as pessoas. Acho que procuro brincar com as pessoas, mas não, esse não é o ponto de... importante do nosso espetáculo. Acho que procuramos, sobretudo, mostrar as canções e que elas tenham um enredo engraçado e de intensidade também. Feio, sai do meio. Feio, sai do meio. De quem é mais belo que tu? Grande é teu receio. Grande é teu receio. Espelho, veio, querido. dinheiro. Feio, querido feio, conhece alguém? Teu recheio. Fora, tanto há a questão de venda, e vou começar a partir, enfim, a mostrar estas músicas. Quais acham vossos, quais são as expectativas para espetáculos vossos? Ou seja, vão ser espetáculos mais para ambientes mais recatados ou estão a ver-se mais em espaços abertos? Em ambos funcionamos bem, nós tivemos, já fizemos em ambos e funcionamos bem. Eu gosto muito de espetáculos em espaços fechados, porque, mesmo por causa da luminosidade, da organização. Mas, quase um ambiente fado, não? É, acaba por ser muito, muito intimista os espetáculos fechados. Mas ao vivo temos canções que estão a puxar festa, e se as pessoas aderirem a essa festa, a coisa funciona muito bem. Nós já tivemos agora também nas Noites de Sonora, que foi, pronto, foi ao vivo, mas quando há mesas à frente é sempre complicado, mas quando o pessoal está à frente e há essa intensidade de olhares, que se pode cruzar os olhares com quem nos está a ver e falar quase com elas, é muito bom. E só que temos ali algumas canções que fazem essa festa funcionar e o pessoal pular e bater mesmo o pé. Mas há outras que são quase de assobiar também, de acompanhar com o assobio, apetece acompanhar a dança de balcão, o feio, que tem a sua ironia. Há uma série delas assim engraçadas, se cruzam com as mexidas e que fazem o espetáculo poder variar, quase que acender o isqueiro e ao mesmo tempo a seguir na canção a seguir pular e pedir à vovozinha que venha do céu com o Elvis e com o Lennon e dançar aqui uma grande festa. Uhum. Sobretudo é isso, é que as pessoas venham para a festa. O Tom, tanto em espaço fechado como aberto. Exato. O Tom, quando dança da tua casa, já tem coro no público? Já tem coro? Já, eu acho que sim. O público já é uma música que sabe e quer agir. E agora estamos a brincar, por acaso, a brincar também com a dança de balcão, com Brinda Nós, Brinda os Avós, porque acho muito giro levar o pessoal a brindar e a cantar esse refrão. Por acaso é dos refrões que eu acho mais piada até do pessoal cantar a esse. Depois as outras são mexidas e puxam por isso. A Vovó Joaquina, como o Tomo Conta desta Tua Casa, são canções que o público acaba por agarrar, com mais palavra, menos palavra, mas que agarra a canção num todo. E há público que sabe melhor que eu até. Isso, sem dúvida. É uma canção que já vem das formações anteriores e que havia muita gente aqui mesmo de Beja, estivemos rodeados pelo pessoal de Beja, que sabe bem esta canção. E espero que agora que seja Portugal inteiro. Será tão giro, pá. Claro. Gente, pronto, deixa-me sonhar também, não é? Enfim, mas porque não? Mas porque não? Assim, o disco vai chegar a todo Portugal. Portanto, é verdade, é verdade. Estamos fartos de esperar, temos muito para andar nesta cadeira de rodas que não pula, nesta cadeira de rodas que não voa. Será mais fácil inventar nova forma de voar para podermos viver e ver em volta despertar a vontade de aplicar a lei que nos transforma a vida, a lei que nos transforma a vida. Estamos fartos de esperar vê-los passar e acenar das nossas cadeiras de rodas e eles distantes destas cadeiras de rodas tão gigantes. Será errado desejar uma igual forma de andar? Da corda agora, amor, já sinto os pés a descolar. Lancemos as rodas ao ar para a lei que nos transforma a vida. Oh, a lei transforma, a lei que nos transforma a vida, a lei que nos transforma. Grande curva e nós suspensos nestas rodas, que beleza ao levitar. Toda a gente para ver o mundo de rodas para o ar. Hoje é Natal, vamos ganhar. A lei que nos transforma a vida, a lei que nos transforma a vida, a lei que nos transforma a vida. Nós temos tido aqui projetos recentes. Falemos de, por exemplo, Orquestrada, mais recente, os de Olinda. Acha que Virgem Suta vem nessa senda? Eu acho que Virgem Suta vem na tenda dos portugueses estarem mais interessados em música portuguesa e de, sobretudo, quem está a apostar a nível de editora, a nível de discografia, está a apostar, está-se a perceber que o público está a gostar de música portuguesa, e acho que vem nesse sentido. Isto não vem tanto num sentido de estarmos a seguir isto ou aquilo, ou de alguém estarmos a seguir. Não, quem está a compor agora em português poderá ter uma oportunidade, porque acho que está a haver essa abertura. Exatamente. As pessoas estão com vontade de respirar espaço, música em português. Não? Acho que sim, acho que sobretudo é isso. E então as bandas que estão a... Nós já tocamos há muito tempo, como Orquestrada, ou seja, são bandas que surgem neste panorama, neste momento, porque... E mais, têm surgido mais, está a surgir uma série de gente a cantar em português, que é muito porreiro, e epá, é fantástico, pá. Claro, nossa, eu disse isso, mas temos B Fachada, que ainda há pouco referiu. É, João Coração, desde Jorge Cruz, uma série de gente da Flor Caveira, e não só. É engraçado isso, ia dizer, estava-me a referir, sabe, de projetos da Amor Fúria, os Golpes, Mix Box Mux, por aí adiante, identificou-se com eles, identifico-me, primeiro são pessoas que eu conheço também de virem tocar à galeria, da galeria da Sega em Beja, tem dado a oportunidade de tudo o que existe no panorama nacional, e que é novo, tem vindo a passar, porque é uma casa de apoio à criação, e a sul do país, e não há muitas. E então isso faz com que nós, pronto, consigamos conhecer de perto, né, os projetos, o que está a fazer. E Beja acaba por não ser tanto esse oásis. Beja conseguem desta forma também poder ver o que é que se anda a construir neste momento, quem que anda a tocar e que é novo e que está a mostrar o primeiro álbum e anda a divulgar e que não consegue chegar, pronto, ao panorama, não é? Porque não são muitos a lá andar e não é fácil lá chegar. Imagina que vinha aqui ao hospital fazer um concerto. Sim, sim, sim. E diziam assim: pode trazer consigo duas bandas para abrir o seu espetáculo. Que bandas essa escolheria? Epá, olha, por acaso acho que vai X-Wife, que é excepcional, pá. E, epá, isto é muito difícil, pá. Vocês são tramados, pá. Já me disseram isso. Epá, isso é quase que impossível, pá. Mas neste caso levava também Clã, pá, que são os gajos que eu adoro, pá. Já cá estiveram, já cá estiveram. Levava-os também, pá, levava-os também, sem dúvida que levava. Já esteve aqui neste estúdio, há muita gente, pá. Olha, levava B Fachada, pá. Tenho, por causa do... gosto muito do trabalho dele, pá. Levava B Fachada, pá, que é um gajo novo, pá, que está a cantar. E aqui de perto, a Tondela, bem perto do hospital, portanto. Exatamente. E há muita gente, pá. Há muita gente para levar. Tem passado tanta gente pela galeria que eu até tenho vergonha de dizer a alguém, porque fico com os outros todos fora, pá, sinceramente, pá. Malta nova. Nem me arrisco. Agora um outro desafio. Imagino que convidavam para Virgem Suta ir lá fora. Espanha, Itália, Inglaterra, escolha um país qualquer. E havia uma banda que vos estava a convidar. E para o Virgem Suta seria a primeira parte dessa banda. Olha, pá, isso era o sonho, pá. Íamos fazer a primeira parte dos Radiohead, pá. Pronto. Isso era um grande sonho, pá. Isso era um grande sonho. Radiohead a fazermos uma primeira parte, tínhamos que realmente desconstruir a nossa música toda também. Tinha que ser. Mas era um sonho, pá. Radiohead é muito bom e é das bandas que eu, se calhar, mais gosto, pá, além de muitas outras, não é? Mas Radiohead é fantástico. Tenho que fazer uma versão do... Enfim, de alguns temas deles, eventualmente. De alguns temas deles. Já não, pensaram nisso, não? Não. Eu gosto de cantar as minhas coisas em português. Acho piada. Uhum. Acho piada cantar. E pronto, eu já ouvi versões de temas de Radiohead cantar em português. Sim, há muita mal. Por uma tuna académica, não é? Sim. Não, mas eu acho que sou péssimo a cantar em inglês, pá. Não, mas cantado em português, já traduzido. A cantar em português. Exatamente. Não ouvi isso, pá. Estamos a falar do Creep. Sim, do Creep. Sou um cretino. Cantado, se não me engano, pela estudante universitária de Castelo Branco, presumo. Ah, fantástico, pá. Portanto, é na linha dessa do interior e começa no Castelo Branco. Portanto, um dia que vá subindo e por Beja acima, não é? Uhum. Vá ver esse pessoal que toca o Sou um Cretino, se me engano. Sou um Cretino. É muito simples. Fantástica. Não, isso é porreiro. Acho que sim. O nosso Portugal tem coisas boas também. Sim, sim. E infelizmente... isso é poder brincar com estas coisas. Exato, exato. É bom. A imaginação leva-nos onde quisermos, não é? E também já não há aqueles velhos de Restelo que não deixam mexer em nada, não é? É, não, não. As coisas têm que ser experimentadas. E há sempre pessoal a gostar das coisas, pá. Está... fantástico é isto, há sempre malta que gosta disto, pá, pessoal que não gosta, mas os outros gostam daquilo e está, há um pequeno mundo para todos. Ora bem, eu agradeço a disponibilidade que teve para estar aqui na Boa Nova. Percebemos que na sua, também faz a sua parte de divulgação de música portuguesa, até pela galeria, não é? Sim, sem dúvida. Não só, mas há muita música portuguesa a aparecer e gosto de dar relevo também à música portuguesa. Claro, acima de tudo é preciso mostrá-la, não é? Porque as pessoas têm acesso a ela, se assim não for. É verdade. Agradecer a disponibilidade de ter facto de estar connosco. Na próxima tenho que vir aqui ao Livro do Hospital. Teremos muito gosto em recebê-lo. Não, muito obrigado, adorávamos ir. Deixa a mensagem, se alguém nos quiser contratar para esses lados, Câmara Municipal. Nós adoraríamos ir mesmo. Naturalmente, não faltarão oportunidades. Claro que sim, muito obrigado. Obrigado por tudo. Um abraço. Obrigadíssimo, boa tarde. Torrente aguardam explicação.